chefe, essas duas horas não passam, ai meu Deus. O que é que eu faço pra fugir dessa agonia? Mulherada ligando, marcando bangs pra, pra beber. E eu doidinho pra cair na putaria. Bateu a hora, já desliguei o PC. Tô indo embora, tô pronto pra beber. Hoje eu só paro quando o dia amanhecer. Hoje tem mel, hoje tem mel. Você quer dar de volta?